Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, o programa Carreira na Contramão, sempre atento às manifestações de rua em nosso país, acaba de receber informações sobre a forma de recrutamento dos mascarados do Black Bloc. E a gente que pensava que recrutamento era coisa só de empresas legais, acaba de descobrir como são recrutados esses jovens candidatos a trainee da baderna. Bom, em primeiro lugar, um verdadeiro Black Bloc precisa saber quebrar orelhões. Vale tudo, martelada, serra elétrica e golpes de karatê. A razão é simples. Se todo mundo tem celular hoje em dia, por que cargas d'água temos de ter espalhados pelas cidades esses monstrengos que só ocupam espaço e nem funcionar funcionam? Vale 10 pontos o trainee de Black Bloc que conseguir destruir um. No telefone que toca, eu digo a luz sem resposta. Bom, depois do telefone vem as brigas de rua. Se quer ser um Black Bloc, precisa ser fã do UFC, ter um curso rápido de golpes de faca, um estoque de 3 camisas pretas de marca boa, porque não é qualquer camisa que serve para aparecer na televisão. Para validar o teste, precisa passar por uma manifestação no centro de uma capital, lutando bravamente contra 3 policiais. Precisa de 2 testemunhas, preferencialmente não Black Blocs, pois esses não enxergam nada além das camisas pretas. Vale 20 pontos o trainee de Black Bloc que conseguir realizar esta façanha com apenas 4 cicatrizes. Brigas, quantas brigas pra chegar aonde estamos? Erros, quantos erros nessa vida praticamos? O último teste para se tornar um legítimo Black Bloc e ser contratado pela bagatela de R$150 por manifestação, quer dizer, algazarra, é aprender a mentir pra valer. Veja um exemplo do teste. Você sabe acender rojão? Resposta dele: mais ou menos. Segunda pergunta: você sabe para que serve um rojão? Resposta: mais ou menos. Última pergunta: você sabe o que está fazendo aqui? Sim, esperando me pagarem um lanche para voltar para casa. Vejam, senhoras e senhores, não é fácil ser um Black Bloc. Como recomendação final antes do carnaval, sugerimos a todos os interessados uma coisa muito melhor e mais animada: o Bloco de Rua Menina Black Bloc. E contando com a participação especial do Roupa Nova e da dupla João Neto e Frederico, agradecemos sua audiência, desejando um ótimo feriado de carnaval. Se beber, não dirija. Você consegue. Sempre avante! O maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.